Essa é a hora de se apaixonar, viu? É a hora que o filho chora e a mãe não vê. Aqui a cachaça entra, menino. Tem um sentimento, viu? Tem sentimento. Abro o coração e deixo meu amor entrar. Tenho motivos pra te amar. O seu grande amor sou eu. Viajei no tempo só pra reencontrar você. Eu não quero te perder. O teu coração é meu. Eu tenho medo de não ter você de volta. Mas tenho medo que o destino feche a porta e o sonho terminar assim. Se o tempo soubesse o quanto eu te amo, ele te traria para você sabe que eu te amo. Oh, oh, oh. Mas na verdade, você sabe que eu te amo. O nome dele é Sebrun Tchusquita. Arrebenta, garoto. Bora, gente, bora, gente. Mais uma. Essa machuca, viu? Essa machuca. Quem não bebeu, essa é a hora. Portal do Arrocha. Seu olhar sempre está muito longe, em um lugar que se chama solidão. Chego a pensar que você se esconde da minha paixão. Da minha paixão. Sempre a voar, pensamento distante. Eu me pergunto o que foi que eu fiz. Mas são palavras que ninguém responde. Te vejo infeliz. Você deve estar. Você deve estar com medo de contar que o seu amor por mim acabou. Sempre sol se afastando no horizonte. Eu me pergunto o que foi que eu fiz. Mas são palavras que ninguém responde. Te vejo infeliz. Bora, gente, vem! Você deve. Na hora de amar. lembrou disso para meu chapéu.